nasci. Olhei, meu mestre, meu salvador, e pude contemplar o verdadeiro amor. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero esquecer, Senhor.